Isso é pros verdadeiros, já Della Hasla, escuteiro, Records. Tinhas o coração aberto quando comecei a prosperar. Agora tranca sete chaves sem podes de eu arrombar. Para ti fazer sentido o que eu tinha de melhor, mas ódio e inveja vejo no teu interior. Materialista, sem escrúpulos, companheiro minúsculo. Teu amor é artificial e brilha menos que um crepúsculo. Na pobreza e na doença não me acompanhas. Quando tenho o bolso cheio estás comigo por campanhas. Pessoas são difíceis de perceber. Às vezes sou dante amor se tens algo para oferecer. Não preciso de sentimentos insólitos, de amores platônicos que terminam em óbitos. Não preciso de amizade lúdica, preciso apenas única que acompanhe e ajuda. Preciso que as pessoas me respeitem, mesmo perdendo tudo que tinha, que me aceitem. Amor platônico, amor segregado. O resto do vosso amor é o trabalho. Consequências e devotos do amor seletivo. A aura do medo demonstrado no limbo. Acerta o cerco no infame menino. Que amo que tens, sem medir profundo. Agora perto no ser, dentro uma jaula, respondendo o alvoroço fingido no tempo. O artificial que não toca meu ego traz a onda nociva que acarreta o escuro. Fingindo para distante deste falso episódio. Amor sem padrão, retratado para ódio. Amor sem amor e sem sentido de vida. Matou o meu ser e o jogou pela pia. Sem temor e nem perdão para ser o que é. Só preciso de um amor verdadeiro para viver. Sempre a mesma história, erras a trajetória. Quando dizes que me amas, são fábulas, são histórias que eu não quero fazer parte enquanto for de mentira. Porque amor mal transmitido só dá espaço para ira. Convences-me que sou melhor, sou eu te faço feliz. Mas essa árvore não dará frutos porque falta raiz. Ou os frutos serão amargos porque nada sustenta. Magoaram-me por falso amor e tu não ficas isenta. Escondi o meu orgulho para viver algo melhor. Amava-te incondicionalmente, estava sempre a seu dispor. Mas achaste isso fraqueza e que sem ti não vivia. Esse amor artificial me fez ver o que perdia, e o que perdia certamente que aumentava o teu ego. Esse amor artificial várias vezes me pôs cego. Já não luto mais por ti, estou num eterno desgaste. Amor com amor se paga, mas tu te endividaste.